Nunca como neste último ano do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, estamos a uma semana do fechar deste ano de 2008, falámos tanto de um projeto, de um movimento, movimento esse que nos despertou para a primeira música na altura entre Xutos e Pontapés e o Zou e Uai, um movimento esse, movimento UPA, UPA de Unidos para Ajudar. Falámos deles várias vezes aqui no nosso programa, falámos deles várias vezes aqui na Boa Nova e várias músicas foram entrando no, na nossa playlist. E desde sempre temos vários temas que vão passando ao longo deste ano. Este projeto, e é disto que falamos hoje, é uma iniciativa da Encontrar-se, uma instituição particular de sociedade social, que decidiu aqui fazer, e bem, um projeto no sentido de evitar aquilo que é a discriminação das doenças mentais. Mas nada mais simples do que falar com a mentora deste projeto, falamos da doutora Filipa Palha, que disponibilizou-se para falar connosco hoje sobre o Encontrar-se, sobre a estrutura que criou, precisamente com este objetivo de falarmos de anti-estigma pró-saúde mental. Não é assim, doutora Filipa? Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova. Muito obrigada, Pedro. Obrigada por esta oportunidade. Sim, na verdade, o projeto Movimento UPA, é um movimento que visa combater o estigma e a discriminação associada às doenças mentais. O estigma e a discriminação, são considerados um dos maiores obstáculos que a comunidade tem que combater para que as pessoas com doença mental tenham os mesmos direitos e sejam incluídas como qualquer outro cidadão. E, portanto, o Movimento UPA é o princípio de um movimento que a Encontrar-se implementou para combater esta dura realidade que precisa de muitas iniciativas e de uma ação continuada e contínua. Boa Nova, um mundo de emoções. Neste caso, fazem caso, tocam. Naturalmente, temos a falar sobre o projeto UPA. Resolvemos falar com o Pedro Púpil, que é o autor da letra do primeiro tema de que falava do discriminar. O tema, naturalmente, foi escrito e foi tocado pelo Zou e Uai e os Xutos e Pontapés. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Pedro. Obrigado. Ora bem, nós há pouco tínhamos dito até à Filipa Palha que iniciaram com chave de ouro este projeto UPA, para além de estar extremamente bem concebido, quer em termos de música, quer em termos de letra, foi um tema que foi chamativo, captou a atenção das pessoas para aquilo que é o projeto, que é o autor da letra, dá-lhes parabéns, não é? E Obrigado. como é que sentiu este convite que lhe foi feito? Eu gosto de pensar que estou na música numa perspectiva espiritual de querer fazer a minha parte para mudar o mundo e para que as coisas fiquem melhor. Portanto, quando surgiu o convite, ficámos muito contentes por ter uma oportunidade objetiva de participar nessa nobre missão e ficámos contentes e ainda por cima com uma parceria com os Xutos e Pontapés que nos encheu de orgulho, não é? Quando estava a fazer a letra, quando é que sentiu isto está no ponto? Não sei, uma pessoa se sente, não é? Quer dizer, acho que a letra estava acabada quando percebi como é que ia fazer o refrão com o meu nome é João e o meu nome é pondo-me em várias personagens. Aí percebi que sim, que já tinha dito tudo o que tinha para dizer. O discriminar é um tema que foi caro em termos de construção, ou seja, gostou que lhe dessem este desafio? Eu gostei porque não é que eu tenha tido uma vida particularmente complicada, não sei o que, comparado de outras pessoas, mas é um tema sobre o qual consigo falar, não é? Porque só a gente, a altura da sua vida, se sentiu de alguma maneira discriminado, não é? Então foi uma coisa sobre a qual eu consegui falar de uma maneira que me fosse pessoal. Em termos do projeto em si, foram inseridos no total de 10 temas que, aliás, agora vê a luz do dia. Primeiro viu pela via de download, legal, e agora através de um disco. Entende que o conjunto está harmonioso, ou seja, tendo em conta também que há aqui vários estilos de música e vários estilos de autores, não é? Mas o produto final é ótimo para até para vendas neste Natal. Nunca não tenho muito bem noção do que é vendável e não é. Mas acho que está um produto eclético, quer dizer, há aqui várias soluções musicais e líricas até. E que pode agradar a muita gente. Agora, pode acontecer que uma pessoa que goste muito da nossa música não goste muito de outra, por exemplo. Mas eu acho que isso é positivo. E enquanto projeto em si, para a divulgação de facto daquilo que é o anti-estigma das doenças mentais? Das doenças mentais. Eu acho que é um caminho. Porque tudo o que seja que falar, no,

é que o processo surgiu? Foram apresentados 10 temas ligados a Encontrar-se e à campanha Estigma, e depois cada um dos autores versou esse tema? Aquilo que nós fizemos foi, nós identificámos em conjunto com uma comissão de acompanhamento, fizemos uma comissão técnica de acompanhamento onde tivessem representados representantes das diferentes partes afetadas por esta realidade, portanto, familiares, pessoas com doença mental, técnicos de saúde, a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, o Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, e, portanto, juntamos estas pessoas e, com base numa proposta que nós fizemos, quais são os temas associados ao estigma? A discriminar, a negação das doenças, a culpa, a ideia da dependência, a vergonha, o medo, etc. Identificamos estes temas. A comissão de acompanhamento, nós tínhamos mais temas que foram sugeridos inicialmente, portanto, chegamos a este consenso e depois fizemos estas parelhas de palavras da parte negativa para a positiva, o discriminar, integrar, a dependência, a autonomia, a culpa, a tolerância, enfim. E depois foram distribuídas pelas pares de músicos a quem foi proposto participar. E, portanto, ao darmos, cada um deles pegou nesse tema e tivemos 8 músicas inéditas que foram escritas para os temas propostos e 2 músicas que foram escolhidas porque se enquadravam no tema que foi proposto. Aquela que, enfim, iniciou a campanha e talvez aquela mais sintomática em termos de captação da atenção das pessoas terá sido que juntou os Chutes e Pontapés com os OIOI. Sente que, de facto, é marcante este tema? Foi o primeiro tema. É um tema... Eu acredito que todas as músicas são fortes e todas as músicas têm um carisma muito próprio. A primeira foi na altura que foi lançado, a música é absolutamente extraordinária, a letra enquadra-se exatamente na ideia do que é a discriminação e a necessidade de integrar as pessoas, e as pessoas tiveram uma resposta muito positiva ao tema, mas também temos respostas positivas aos outros todos os temas. Uhum. Olha, há pessoas... Há temas da preferência de toda a gente. Portanto, há umas pessoas que dizem o que eu prefiro é este, o outro, o mais bonito é aquele, o que eu mais... Enfim, também nós estávamos à espera que com esta diversidade de géneros musicais, obviamente, queríamos responder a gostos diferentes, não é? Associamos aqui a cada uma das músicas aquilo que foi, de facto, essa dicotomia do positivo e do negativo. Por isso, o primeiro tema foi discriminar e integrar. No fundo, abre a campanha, não é? É o que nós queremos, é combater a discriminação. Depois passamos para o tema do negar assumir, com o Rodrigo Leão e o GP Simões, e no fundo é tal negação das doenças, nós temos que passar da negação para passar a aceitar que elas existem e tratá-las como uma outra doença qualquer. Não, o meu rapaz era incapaz. Sempre bom, graças a Deus. Ninguém tem nada a apontar ao meu anjinho dos céus, dos olhos meus. Ouça, é bem capaz de ser engano. Veja bem, parece um velho dos que dormem pelo chão. Ele é que não. Veja esta foto da primeira comunhão. Oh, que lindo! Éramos dois e só os dois, sem mais ninguém no mundo. Deus sabe quantas aflições, mas quem me vem dizer agora que ele sofre, que ele chora, sem motivos, sem razões? Thank you. saiu de casa com as sandálias e o roupão. Como é costume, com dinheiro, com cigarros, lá foi passear o cão. São como irmãos. Ouça, é bem capaz de ser engano. Veja bem. Éramos dois e só os dois, sem mais ninguém no mundo. Deus sabe quantas aflições. Mas quem me vem dizer agora que ele sofre, que ele chora, sem motivos, sem razões? Depois esta questão, o terceiro tema é separação-união, que é com o Kamané e Dead Combo, que é a ideia de separar as doenças mentais das físicas e temos que unir a mente ao corpo. O vendaval passou, nada mais resta. A nau do meu amor tem novo rumo e rola tudo aquilo que não presta. O amor que me prendeu desfez-se em fumo. Navego agora em mar de calmaria, ao sabor da maré e verdes águas. Ao leme, o esquecimento e a alegria vão deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Longe no cais ficou a tua imagem. Mal a distingo já esmaecida. Ao largo a alegrar-me na viagem. Vão andorinhas de paz, de nova vida. Sigo tranquilo rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. Ai, tu vendaval na minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Passamos para os temas específicos da vivência da doença. Então o quarto tema é culpa. As pessoas sentem-se culpadas, quer quem tem doença mental, quer os familiares, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, o que é que eu não vi. Eu, porque estou-me a sentir a pior pessoa do mundo e tenho tudo para ser feliz. Enfim, toda a culpabilização está muito associada à vivência das doenças mentais. Portanto, temos passado da culpa para a tolerância e foi o tema tratado pelo Sérgio Godinho e a Xana. Não sei de imagem que o tempo não destrua. Não sei de ti se atravessas a rua. Vem ter comigo sempre que for preciso. Fala com a voz, fala com o choro, fala com o riso. Diz o que é preciso. Viva quem viva com a cabeça aterrada e dispara a bala contra o medo apontada. Viva quem luta com a cabeça ao contrário, para ver também um pouco do lado do adversário, do lado contrário. E viva o dia em que já não precisas de reis nem gurus, nem frases-chave nem divisas. O dia em que já não precisas de reis nem papás, nem profetas, nem profetizas. Hey, hey, que é do rei, o rei foi isso, o rei vai. Hey, hey, viva eu, viva tu. Hey, hey, que é do rei, o rei foi isso, o rei vai. Hey, hey, viva eu, viva tu. Não sei de imagem que o amor não persiga. Não sei de ti se não fores minha amiga. Faz o que queres, que se queres é preciso. Faz o melhor, falo com uma loucura e com juízo. Faz o que é preciso. Viva quem muda sem ter medo do escuro. Desconhecido é o irmão do futuro. Viva quem ama com o coração aos saltos e mesmo assim vence os seus altos e baixos e altos e seus sobressaltos. E viva o dia em que já não precisas de reis nem gurus, nem frases-chave nem divisas. O dia em que já não precisas de reis nem papás, nem profetas nem profetisas. Hey, hey, que é do rei, o rei foi e o rei vai. Hey, hey, viva eu, viva tu. Que é do rei, o rei foi e sou rei vai. Viva eu, viva tu. Que é do rei, o rei foi e sou rei vai. Viva eu, viva tu. Que é do rei, o rei foi e sou rei vai. Viva eu, viva tu. Não sei de imagem que o tempo não destrua. Não sei de ti se atravessas a rua. Faz o que queres, que se queres é preciso. Faz o melhor, falo com a loucura e com o juízo. Faz o que é preciso. Viva quem usa sem ter medo do escuro. O desconhecido é o irmão do futuro. Viva quem ama com o coração aos saltos e mesmo assim vence os seus altos e baixos e altos e seus sobressaltos. E viva o dia em que já não precisas de reis nem gurus, nem frases-chave nem divisas. O dia em que já não precisas de reis nem papás, nem profetas, nem profetisas. Hey, hey, que é do rei, o rei foi e seu rei vai. Hey, hey, viva eu, viva tu. Hey, hey, que é do rei, o rei foi e seu rei vai. Hey, hey, viva eu, viva tu. Hey, hey, que é do rei, o rei foi e seu rei vai. Hey, hey, viva eu, viva tu. Hey, hey, que é do rei, o rei foi e seu rei vai. Hey, hey, viva eu, viva tu. Depois passamos para a dependência e a autonomia, pelo Tiago Betancourt e Filipe Nóis. E também aquela ideia de que quem tem uma doença mental vai ficar dependente para o resto da vida. Não vai. Portanto, nós temos que passar ou dependente dos remédios, ou dependente dos apoios. Não. Não é sempre assim. E é o espaço onde não se pode existir. Sou parte do resto de quem não se quer lembrar. Preciso de ajuda para resistir, vem-me buscar. Sou eu que te peço, vem aqui, ouve bem. Aqui há um tiro que me quer pegar na mão. Aqui há o cego que não sabe a solução. Preciso de ajuda, não desistir, vem-me buscar. Sou eu que te peço, vem-me aqui. Sou parte de ti. Parte de ti. Chegas a mim, vem-me buscar. Sei que com o tempo vou poder saber seguir. Tens um espaço onde posso descansar. Porque há sempre alguém que dá tudo o que tem. Sou eu que te chamo, estou aqui, ouve bem. Sem viagem não existe regressar. É caminho inevitável de crescer. Se tu consegues ver em mim, ouve bem. Sou eu que te mostro, vê-te aqui. Sou parte de ti, parte de ti. Chegas a mim, vem buscar. Dá-me a mão. A vergonha, a aceitação, que foi tratado pelo Zé Mário Branco e os Mão Morta. Mais uma vez a vergonha, porque eu sinto-me diminuído, inferior, menos que os outros. Não, temos que aceitar, é uma realidade como outra qualquer e tem que ser vivida como tal. Espécie de visão aguda, que só será visão com a tua ajuda. É como se fôssemos duas faces, uma mesma mente que engravasse. Pelados portões e também para cá, pois aqui alguém está desviado do senso comum, assim chamado. Para ti, loucura organizada, para mim, razão ultrapassada. Vá-se lá saber o que há para retroverter, converter, extroverter, introverter, nestas formas de viver. Então quais é que são os espelhos da nação, os que vão comer à mão, ou esses outros que já cá não estão? A verdade é que não ouço contar a minha solidão. Tenho medo de acordar o estigma da exclusão. Tudo seria diferente e aceite com mais ternura se desse atenção. saber o que há para retroverter. Converter, extroverter, introverter nestas formas de viver. Então quais é que são os espelhos da nação? Os que vão comer à mão ou esses outros que já cá não estão? Dois olhares e duas dores parecidas, fechadas entre grades tão parecidas. As grades são por dentro e são por fora. A mesma vontade de ir embora. E assim cada um estando sozinho pode dar as mãos para o caminho, tomar todas as ruas da cidade numa só loucura de verdade. Compreensão, foi pelo mesa com o Rui Reininho, e este tema tem a ver com, mais uma vez, o medo que as pessoas têm. Realmente, nós, a experiência de uma doença mental, como afeta o nosso comportamento e a nossa maneira de lidar com a vida, assusta-nos, e nós temos que lá estar também substituir este medo por compreensão. Boa Nova, irresistível. Bipolar, por sua vez, é o tema que liga, uma vez mais, os Mesa a Rui Reininho, depois da experiência que tiveram com o tema Luz Vaga. Bipolar é mais uma dicotomia que foi escolhida pelos Mesa para fazer uma letra, da qual vamos falar aqui com o João Pedro Coimbra. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. João Pedro, uma vez então repetimos aqui a experiência com o Rui Reininho, que já conheciam, precisamente pelo Luz Vaga. É naturalmente que todo este projeto é feito de parcerias. Quem é que propôs a parceria novamente de mesa com o Rui Reininho? Boa tarde. A parceria foi proposta pela Filipa Palha, da organização desde o disco, da Associação Encontrar-se, que nos fez o convite, como gostou bastante dos resultados do Luz Vaga. Propôs-nos então fazer agora uma parceria para este disco da UPA. Pronto, e nós tínhamos estado em estúdio a gravar o nosso terceiro disco, Para Todo o Mal, e havia um tema do qual nós gostávamos bastante, mas que não tínhamos tido hipótese de terminar, e como a letra tinha um pouco a ver com estas questões das doenças mentais, achámos que iria fazer todo o sentido, e pronto, e aconteceu. Qual é a sua opinião sobre todo este projeto que ligou diversas parcerias a fazer um combate ao estigma das doenças mentais? Eu acho que foi uma experiência completamente inovadora, porque não me lembro de haver assim um disco que reunisse tantos artistas portugueses das mais diversas áreas do pop e do rock e da eletrónica. Portanto, acho que foi um sucesso a todos os níveis. Primeiramente, pelo seu objetivo inicial, não é? E que é o mais importante, que é o orçar para as doenças mentais, e depois pela própria capacidade de reunir à volta deste projeto todos estes artistas com as várias sensibilidades que eles albergam. De modo que acho que foi uma vitória. O próprio design gráfico do disco está muito bonito. Foi uma grande surpresa. A própria campanha visual, então, em termos de... É tudo muito bem executado. Pena que não tenha às vezes o impacto, porque se calhar também os canais não estão motivados para maior divulgação do projeto, parece-me. Sim, isso é uma coisa que já se vem agudizando há vários anos, e com o qual acho que as pessoas já se habituaram a viver, e lá está, o objetivo primário é ajudar. Isso só demonstra como realmente os músicos têm interesse e lutam por causas sociais, como foi este caso, sem terem um retorno que da parte deles, o único retorno que eles gostavam que acontecesse era realmente que isto chegasse ao maior número de pessoas, de forma a sensibilizar o maior número de pessoas possíveis, não é? E de facto, como estava a dizer, os canais às vezes são difíceis de atingir, estão muito obstruídos, quer dizer. Mas isso quer acontece não só no âmbito destas causas, como também na própria divulgação da música portuguesa. Há muita dificuldade, não se percebe porquê, porque aqui em Espanha é exatamente o contrário. É a música local, a música espanhola que tem a maior parte do airplay, e em Portugal as coisas não se passam assim, nem de perto nem de longe. Melhores dias virão, não é? E nós aqui na Boa Nova tentamos fazer a nossa quota parte, espero bem que sim. Isso era uma coisa que eu queria referir, ainda bem que falou disso, porque é exatamente verdade. E os artistas portugueses, e é uma coisa que eu costumo insistir com as editoras, que é falarmos com as rádios locais, não é? As rádios locais são muito importantes, não mais que as rádios nacionais, porque de facto são elas que apoiam mais os artistas nacionais, são elas que veem os artistas no verão a irem tocar às terras onde pertencem essas rádios, de modo que são realmente quem tem maior contacto com os artistas e que de facto demonstram que há potência da parte do público pelo aquilo que se faz no nosso país. João Pedro, muito obrigado. Aliás, só lhe referir uma crítica que li, uma crítica até local, em que dizem a falar deste projeto, e dizem, só João Pedro Coimbra se lembraria de pôr qualquer coisa a rimar com a palavra Poiares. Isso é uma palavra de jogo, porque eu sou de uma aldeia perto de Vila Nova de Poiares. Então é até quase nosso conterrâneo. Exato. E de modo que, pronto, foi um trocadilho, digamos assim. Porque acho que a letra... Às vezes há doenças que não são... Pronto, a questão da bipolaridade é uma questão real, uma doença real, mas há muitas pessoas que às vezes escudam à volta desse nome para... Passando por mania. É exatamente, para justificar certo tipo de comportamentos. E a letra versa um bocadinho sobre isso. Eles sabem quem eu sou, eles sabem onde vou, e são eles que sabem o que consigo fazer. Eles sabem com quem estou, eles sabem se acabou, e sabem que e como podem dizer. A luz está acesa, vê-se alguém na sala, as cortinas imaginam tudo o que está na sala. Alguém me quer mal, a sombra na parede cresceu e está agora fixa sem mim. Agora somos todos bipolares, mas ninguém sabe o que isso é em Poiares. O mal não é de ser bipolar, o que queremos é o que está a mudar. O que queremos é que está a mudar. O que queremos é que nos dá. É uma voz que não fala, mas que não se cala. É uma voz que não fala, mas que não se cala. É uma voz que não fala, mas que não se cala. Nem faltam coisas, nem a música que está a dar, nem o petróleo que está a subir, nem a bolsa que está a falar. É aquilo que queremos que nos está a mudar. É o que sonhamos que está a mudar. Uma lei nova que diz o que só alguns não podem fazer. E há sempre outra lei nova que diz o que só alguns vão poder fazer. E há sempre uma câmara a olhar para nós, que dizem ser para olhar por nós. É difícil a vida para olhar anónimo, a sua mesa é cada vez mais, mais, mais, mais a de tanto. É uma voz que não fala, mas que não se cala. É uma voz que não fala, mas que não se cala. É uma voz que não fala, mas que não se cala. Mas que não se cala. mas que não se cala. Não é falta de coisas, nem é a música que está a dar. Não é o petróleo que está a subir, nem é a força que está a afundar. É aquilo que queremos que nos está a mudar. É o que sonhamos que está a mudar. Depois o Paulo Gonzo e o Bala trataram ofender, respeitar. Obviamente que ao não compreendermos estamos a ofender as pessoas e temos que respeitar as pessoas que têm doença mental. 100.2 FM Rádio. Uma estação para quatro estações. 100.2 Desde Oliveira do Hospital. Uma estreia surgiu na parceria entre Paulo Gonzo e Bala. O tema Voa aborda mais uma dicotomia. O Paulo está connosco. Olá, boa tarde. Como está? Tudo bem? Olá, boa tarde. Bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado. Paulo, então, como é que surgiu este convite para se juntar à Bala, para gravar este Voa? Bom, este convite, na realidade, surgiu através do Zé Pedro dos Chutos, não é? Explicou-me o projeto, e eu disse imediatamente que sim, aliás, não, explicou-me por linhas gerais o que seria, mas também... eu percebi a dimensão que teria em termos de riqueza musical e a partir isto sabendo quem seriam os intervenientes, ou pelo menos os músicos que iriam compor o disco, que eu achei uma ideia fantástica, uhum. Porque são músicos de quadrantes musicais que vêm de quadrantes diferentes, não é? E portanto achei logo à partida, e quando assim é, é sempre fantástico, é porque só podem acontecer coisas ricas e boas. A ideia de ser uma parceria com Bala já... Aquilo foi um sorteio, creio eu, portanto, foi calhou-me o Armando, com quem eu nunca tinha feito nada em termos musicais. Foi uma excelente surpresa, gostei imenso. Ele é um excelente músico. Ele também também nunca tinha feito nada comigo, e portanto foi assim. Mas foi assim, amor, à primeira vista, logo. Tudo se torna mais fácil, quando assim, uh-huh. Como vê o papel, enfim, os artistas felizmente sempre estiveram ligados a estas causas, não é? Uh-huh. No entanto, este projeto, para além da dimensão que teve, foi todo ele difícil de montar. Aliás, a Filipa Palha, na entrevista que tivemos com ela, disse que houve alturas em que duvidou que fosse possível. Agora que está terminado, aliás, neste momento há um disco físico que ao princípio não se pensava que iria acontecer. E como é que vê o papel dos artistas nestas campanhas de solidariedade? Bom, isso faz parte, não é? Isso faz parte daquilo que nós apregoamos a vida inteira. A música, digamos que é o elo de ligação mais simpático e mais fácil para unir as controvérsias e os maus hábitos e as más notícias, não é? Uhum. Passa por tudo. Portanto, a música é sempre um elo agradável e simpático para apaziguar certas questões, até políticas, não é? E, portanto, eu acho que... aliás, quando há eleições e quando há, assim, coisas mais adversas, recorrem normalmente aos músicos. Para estas causas, pois a vontade é sempre muito maior, não é? Aliás, este mês, quando se aproxima este mês de dezembro, é natural que enfim, as instituições recorram a nós, e eu faço isso há imensos anos, sempre com imenso agrado. Desde que seja para uma causa nobre, palpável e que produz efeitos, não é? Tem ideia, precisamente, que esta campanha, pela dimensão que teve, que vai, de facto, produzir efeitos? Embora que a questão é uma questão geracional, portanto, não podemos esperar que de um dia para o outro as coisas mudem. Bem evidente. Mas conta que haja, de facto, aqui um impacto. Eu espero bem que sim, até porque desde que este disco reúne uma panóplia enorme de músicos de áreas diferentes, só pelo facto de todos estes músicos que estão aqui à disposição, que eu não tenho em mente quantos são, mas são muitos, eu acho que isso já é motivo de reparo, não é? E, portanto, as pessoas vão, pelo menos há um esforço da nossa parte, que não é um esforço, é um esforço natural, porque eu tinha outras coisas, entre espetáculos e entre outras coisas, lá conseguimos fazer isto, mas perceba aqui a boa vontade

coração. Podes até não estar por cá. Este convite, quem sabes rir, fica aqui. Consegues chorar. Acabar. Podes não ter tempo ou disposição. Podes até não estar por cá. Sei lá. Ainda sabes ver? Terminamos assim aquela que é a última emissão do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam para este ano 2008. Estamos assim na senda de 3 anos seguidos em que temos sempre um destaque por semana. Isto no sentido daquilo de fazer aquilo que também compete às rádios locais na divulgação daquilo que é a produção nacional. Fazemo-lo, pois, com gosto. Nesta emissão participaram, para além de Filipe Palha, a diretora da Encontrar-se, o Paulo Gonzo, o Pedro Pupo do Zoyoai e o João Pedro Coimbra dos Mesa. Outros mais poderiam ter participado, porque, aliás, o projeto UPA foi um que fomos divulgando aqui ao longo do ano, conforme os temas iam saindo, e quando houve caso de... Temos aqui entrevistas com bandas que também participaram, como foi, por exemplo, os Dead Combo, falámos sobre isso. Espero que tenha sido de vosso agrado. Naturalmente que a entrevista com o Filipe Palha sobre este problema das doenças mentais e do seu estigma associado estará em destaque amanhã no programa Conversas, com quem falaremos novamente, precisamente a falar sobre então o problema das doenças e todo o resto da campanha UPA. Naturalmente, e porque estamos no dia de Natal, desejar a todos um santo e feliz Natal e um próspero ano novo. Para a semana, em termos de Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, teremos cá João Pedro Paz. Então, um bom Natal. Posso ficar.